32 no 10, reporte 10 minutos ao operador. Avião 759 vai passando 3.000. Avião 759, compartilhar na decolagem. Cuida de acesso até o voo, número 3.000. Quem está voando 3.000, 759. Avião 4753, autoridade final 3.000, que é o 7.0, do separa 2.000, já passando estabilizado. 1-2-1, decimal 9, do Sol, 23. 1-2-1, decimal 9, obrigado. Ligou 1-7-9, perfeito, dá uma formação pro A2-3-0. Chegou na 7-9, autorizado de vida, após o desvio, uma morte. Após o desvio, uma morte, mostra logo a 7-9.

autorizado por 90 azul 4098. Thank you. 123, chame 76, que tem o Roma 288, até Roma 260. controle de Salvador, o Sandra, estamos 79, bom dia. Bom dia, 73, 179, contato com a Dama do Colégio, se voltar no dia 340, sai do seu nome. 340, seu fone, todo possível, uma prova mais à frente, te agradeço. 379, após 2010, autorizado de Arruda. Após 2010, da 279. Bom dia, acelera a estação, viu chegada do Maldiano, deixa para o início do jogo, e agora ajuste no jogo na também entrou aqui em Alfa Bravo. Autorizado de Lima Patroa, mas de congelação completa para o Lagoa Sá.

2, complete final do procedimento com torre em 1-8, manobra. 1-3-10, voando para o Itapuã, a porta para o Itapuã. que eu quero cancelar. Aí 1032, fui da para o número de 2090, vou posicionar a mão para a terceira chegada a mão, e fica para o 090. A gente tem a dura 1037. 1095, autorizado para o leste.